Vem, me mostra que você vale mais que prazer. Que a nossa diferença é fácil entender. Que todos os momentos você não mentiu. Vem, me mostra que a criança que está entre nós, e todas as palavras e gritos a sós, não é o bastante pra ficarmos juntos. Não me diga que você cresceu, que a juventude enfim prevaleceu. Não, prevalece não nosso amor. É mais forte então. Não, não, não prevalece não nosso amor. É mais forte então. Gritos, ações. Não é o bastante pra ficarmos juntos.